Oh Senhor, se a fé estás perdendo e não tens nenhum vigor, Cristo é a chama viva que jamais se apagou. Sentes a graça, tu não sentes a unção.